cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comenta que não me ama. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor. No amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso, nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor. No amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, dos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo William Júnior, da Rádio Cidade FM de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. E ele pede para mandar alô aqui para os locutores, a Tatiane Alves, o Irineu Modeste, o Darlan Edmundo, Gabi Govert e o Márcio Lopes. E a secretária Cristina e Ione, as secretárias Cristina e Ione, e claro, todos da produção. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Cidade FM de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso, o William Júnior, todos os locutores, todos da equipe, exibindo o nosso programa com muito sucesso. A Jaelle em Formosa, também ouvinte da nossa Brasil FM. Um abraço a Afonso Pradoc, todos da equipe da nossa Brasil FM em Formosa, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Jaelle, um beijo para você e para todos os nossos ouvintes da nossa Brasil FM. E conforme anunciamos, a partir de agora, um bate-papo bem descontraído, muita moda, muita alegria no nosso mundo sertanejo com esse artista. Ele é cantor, compositor, produtor, humorista. Eu estou falando do meu amigo Adair Moreira, cabra danado. Diego Valadares, onde é que eu boto a boca? Aqui mesmo, ela? Bom Deus, você tá me ouvindo aí, velho? Tudo bem com você, meu amigo? Tô bom, meu amigo, e você, como é que tá, uai? Que satisfação te receber aqui, Adair. Uai, a minha satisfação mais é minha. E cantando muito? Rapaz, eu tô meio rouco, tá vendo como é que tá a voz aqui? Tá meio rouco de tanto cantar, eu tenho, né? uns 15 dias que eu não paro. E graças a Deus, né, Adair? A mulher que acha bom. Você faz muitos shows. Atenção, contratantes do Brasil inteiro, viu? Daqui a pouquinho os contatos do Adair Moreira, que vai valer a pena. Você e não se arrepende, não vou se arrepender. É verdade. Não vou se arrepender. Adair, me diz uma coisa, meu amigo. Você começou compondo ou cantando? O que você fez primeiro? Eu comecei primeiro tocando teclado. Tocando teclado, aliás, quando nós fizemos amizade há muitos anos atrás, você tocava na banda da dupla Dumont e Leoni. Dumont e Leoni, O Leoni, inclusive, é seu irmão, né? Meu irmão, é. Sim, e aí depois você se descobriu, poxa, eu também canto, não foi isso? É, aí eu fiz, não, primeiro eu fiz uma música, aí dei pra alguém gravar, o pessoal gravou, fez um sucessozinho com ela. Qual música? E, rapaz, agora pra lembrar o nome dela, que o tá artista difícil. Foi o... Menino, você me pegou de surpresa, eu não tô lembrado o nome da dupla. Faz muito tempo. Tem muito tempo. Daqui a pouco você lembra e fala pros nossos ouvintes. É Rui Rei, Rui Rei. Rui Rei, antiga dupla aqui de Brasília. É, Rui Rei, acabei de lembrar agora, Rui Rei. E eles tocaram muito essa música nas rádios aí, entendeu? Sim. Aí eu falei, rapaz, vocês estão ganhando dinheiro, por que eu não posso também? Exato, ó, vou cantar também. Vou cantar também. E hoje é sucesso, né? Fui expulso de vários lugares, você ia tocar, falei, esse cara é ruim, tira esse cara daqui. Mas todos nós temos grandes histórias, início de carreira. Tem. A gente vai aprendendo, vai pegando experiência, né? É verdade, Adail. Entendeu? Mas, meu amigo, vamos chegar cantando essa música, eu troco minha mulher. Taca o pau. Por uma televisão. Tocamos muito aqui no Mundo Sertanejo e vamos recordar. Adail Moreira canta, é a autoria sua, né? Essa música é minha e já tá sucesso nos quatro cantos da minha casa já, essa música. E agora nos quatro cantos do Brasil. Adail Moreira canta no Mundo Sertanejo, eu troco minha mulher por uma televisão. Vamos ouvir? Vai lá. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita evolução. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita evolução. Só que ela não tem controle, vive só fora do ar. Essa mulher é uma parada, de dia ela não faz nada, de noite quer descansar. E quando chega em casa tarde, ela apronta uma novela. Já perdi minha família, meus parentes, meus amigos, tudo foi por causa dela. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita devolução. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita evolução. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita evolução. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita evolução. Só que ela não tem controle, vive só fora do ar. Essa mulher é uma parada, de dia ela não faz nada, de noite quer descansar. E quando chega em casa tarde, ela apronta uma novela. Já perdi minha família, meus parentes, meus amigos, tudo foi por causa dela. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita devolução. Eu troco minha mulher por uma televisão. Negócio é negócio, se você se arrepender, não aceita devolução. Aê, cantou bonito, Adail Moreira, pro Brasil inteiro. Que música bacana, Adail. Você viu aí? Além da letra ser engraçada, o ritmo é gostoso para dançar. É gostoso de dançar, né? É um negócio bem como batido. Como é que foi essa inspiração, Adail? Conta aí pros nossos ouvintes. Rapaz, essa inspiração, eu vi um colega uma vez, ele tava chateado com a mulher dele, né? Aí ele, de repente, passou um cara, ele falou, ah, bicho, quer levar essa mulher pra você? Me dá essa televisão. O cara tava com a televisão nas costas, carregando a televisão. Inclusive, o cara tava até roubando essa televisão, moço. Sério? Roubando, ele tava roubando. Aí, na hora que ele tava passando, o cara até se assustou, né? Ele falou, ah, bicho, quer levar essa porcaria pra você? Que me dá essa televisão e leva essa mulher. Aí disso aí eu criei uma ideia, tive a ideia, vou fazer uma música com esse relato aí. Ficou muito bacana. E hoje, inclusive, eu tomei rouco, Vadas, que ontem fizemos um show pesado, entendeu? Ontem fizemos 3 shows. Aliás, semana passada foi seu aniversário e fizeram uma linda homenagem para você. Eu tive o prazer de passar lá por lá para te dar um abraço. E aqui de público, parabéns, viu? Por mais um ano de vida também, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso, que Deus te abençoe. O Adail, daqui a pouquinho você vai falar mais da sua carreira. Eu quero buscar bem o seu lado de produtor. Os nossos amigos do Brasil inteiro que queiram gravar o seu CD. O Adail Moreira é produtor, tem um estúdio de ótima qualidade, vários artistas que a gente toca aqui. Inclusive, Edelson Moura grava no estúdio do Adail. Meu cliente. O Edelson Moura é seu fã, viu? É meu cliente. Ele te admira muito como cantor, como pessoa e, claro, como produtor. Opa, né? Isso é verdade. Mais uma música do seu CD, Bate o Pé, uma regravação do grande Portuga, né? O Portuga, Roberto Leal. Mas essa música não é um fado, né? Não é um fado. É aquela... Oh, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Oh, bate o pé, faz assim como eu. Vamos conferir essa canção, sucesso no Brasil e no mundo, na voz de Adail Moreira, que ficou muito legal, viu? Taca lá. Vamos lá. Adail Moreira. Bate o pé, bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Estava vinha, o bar estava apagado. Enfiei junto aos casais pra mostrar o meu bailado. E o povo foi ajuntando, perguntando o que é. E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Vai lá, Portuga. Dois passinhos pra direita e dois para o outro lado. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. A Rita entrou na dança de braço com o namorado. Como era, explicava ao padre que dançar não é pecado. Você que está aí sentado e triste, quase sem fé, entre na nossa roda. acorda e comece a bater o pé. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, bate assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a vocês, amigos do Brasil inteiro. Minha querida Águida, Águida em Porto Walter, no Acre. Aliás, um abraço aos nossos amigos da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre. A minha querida Flavinha Pinheiro, sempre interagindo comigo no Facebook, toca o meu novo sucesso na programação da rádio. Ô Flavinha, vamos tocar também a Daio Moreira aí, viu? Vamos tocar a Kimberley, que esteve com a gente no programa de segunda-feira. Os artistas que passam por aqui. Flavinha Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM em Porto Walter, no Estadão de Goiás. Meu amigo Leandro Simões, aí Leandro Simões, em Caieiras, interior de São Paulo, na cidade de Caieiras, exibindo nosso programa. Caieiras, Rádio Caieiras, exibe nosso programa aí de Caieiras para toda a região. Muito obrigado, Leandro Simões e todos da equipe exibindo nosso programa, viu? Ô, Leandro Simões, vamos gravar a vinheta aí, viu? Vou lá no estúdio do Adair Moreira gravar a vinheta para sua rádio, tá bom? Um abraço a todos vocês. Minha querida Juscelia Cabral, ela pede para mandar alô pro seu papai, o Nilson Cabral, o seu amigo Vanderlei, na cidade de Maganin, viu, Adair? Maganin, sabe onde fica? No Paraguai, rapaz. Caramba. A Rádio Integração, Rádio Integração FM, aí em Maganin, no Paraguai. O nosso diretor lá da rádio é o José de Abreu. Um abraço a todos vocês aí, né? Adair Moreira, meu amigo Adair Moreira, cantor, palhaço, palhaço não, humorista. Hoje eu vou ficar devendo, Adão, que eu tô meio triste, mas vou ficar devendo ainda. Um dia eu venho aqui fazer uma brincadeirinha aqui. Sim, ô Adair, vamos falar aqui um pouco do seu lado de produtor. Você já produziu vários discos, Diego Valadares, Edelson Moura, Kimberley e tantos e tantos outros, né? Aliás, o seu próprio, você produz, né? O mesmo contato para o seu show seria o de produtor também? De repente, os artistas do Brasil inteiro que queiram gravar o seu disco pode vir para Brasília, produzir com a Adair Moreira, um preço bem em conta, né, Adair? Claro. Fala um pouquinho do seu trabalho como produtor, meu amigo. Não, a pessoa quiser gravar, vai Deus, eu sei que muitas vezes a pessoa está mais perto por aí, pode ter um estúdio mais próximo, né? Mas quem estiver por aqui passando por Brasília e quiser conhecer o nosso trabalho, está à disposição. Tem o disco do Edelson Moura, que a rádio toca, o seu. Tem outros também aí, Kimberley e outras pessoas aí que já gravaram comigo. Então, pela qualidade, a pessoa já vê se vale a pena vir até aqui ou gravar aí na própria cidade mesmo. Com certeza. Né? Inclusive, você me comentou a Márcia Ferreira, Márcia, né? Márcia Ferreira. Vai produzir o próximo CD com você, né? Já tá vamos falar aqui, Adair, de um assunto muito importante. Atenção, eu tenho falado aqui no programa, atenção, candidatos a deputados federais, estaduais, senadores, governadores do Brasil inteiro. Nós produzimos o seu dingo, viu? Você pode fazer contato diretamente com o Diego Valadares no 061-8257-0991, também no meu e-mail, viu? É diegos.valadares@gmail.com. Ou então interagir comigo no Facebook, que a gente vai gravar o seu dingo. E detalhe, nós produzimos o seu dingo em estúdio de ótima qualidade. Com certeza. Lá com a Adair Moreira, né, Adair? Com certeza. Nós somos expert em dingo, graças a Deus, né? Uhum. O dingo, e somos pé quente, né? E os candidatos são eleitos. Pé quente, Maravilha, maravilha. Difícil a gente fazer um dingo pro cabo não ganhar. Viu? É verdade. É muito difícil. Graças a Deus somos pé quentes. É, pai. Adair Moreira, vamos cantar. Esse cara sou eu, do grande rei Roberto Carlos. Você fez uma regravação, uma nova roupagem. Inclusive, ficou a verdade bacana. É o contrário, ele que me roubou a música, né? Foi, né? Porque o cara é você, né? O cara sou eu, né, não? Eu ouvi já, inclusive, você tocando ao vivo nos shows. O pessoal dança muito. Esse cara sou eu na voz de Adail Moreira. Ritmo dançante. No mundo sertanejo, canta Adail Moreira. E lá vai. Sem você toda hora. E quantos segundos se você demora? Está todo tempo querendo te ver. Porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Está do teu lado pro Rider e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito. E depois do amor você se deita em seu peito. Te acaricia os cabelos, te fala de amor. Te fala outra coisa que causa calor. De manhã você acorda feliz. Um sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora. Enxugou o seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo e abre a porta do carro quando você vem vindo. Te beija na boca, te abraça feliz. Apaixonado te olhando e te diz que sente sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí a Adail Moreira cantou pra vocês nova roupagem da música Esse Cara Sou Eu. Que ideia bacana essa sua, viu, Adail? Parabéns. Olha, o Roberto Carlos me roubou a ideia, né? Eu que criei, né? Adail, eu já tive o prazer de trabalhar muito tempo com você. Trabalhamos juntos 6 anos, né? Fizemos muitos shows juntos. Com harmonia, né? Ganhamos umas verdinhas juntos, né? Foi bacana, não foi? Sempre uma harmonia muito bacana. A gente, além de ser profissionais, nós somos amigos. Então, isso aí é que é importante, né? E para contratar o seu show hoje, Adail, você tem uma produção bacana, um show muito alegre. Vai os seus contatos para contratar o show do Adail Moreira e também para, de repente, produzir o seu CD, viu, artista, com Adail Moreira. Pode falar os seus contatos e também pode ser diretamente comigo que eu passo os contatos. Mas vai os seus diretos aí, pode ficar à vontade. É, Valadores, hoje em dia eu tô trabalhando mais com o pessoal da melhor idade, entendeu? Sim. Que é um pessoal... Ah, você trabalha com o bairro da terceira idade. Então é um público muito gostoso, bom de mexer, bom de trabalhar. E eles dançam o tempo todo. É, inclusive, né? A gente tivemos agora, juntamente com a Márcia Ferreira, nós tivemos lá no Mato Grosso. Fizemos 2 shows lá para a terceira idade, lotado. Maravilha. Então é um show muito gostoso, inclusive as prefeituras que quiserem se interessar. Exato. Nos levar até o seu recinto. Exatamente, né? A sua cidade. Nós vamos juntos. Entendeu? A gente tem um repertório gostoso mesmo pro pessoal da terceira idade. Boleros, com certeza. Shot, vão adorar. Anos 60. Vão adorar. Aqui em Brasília é um sucesso total. É verdade. E hoje o Brasil inteiro, né? Todas inclusive, as cidades. Inclusive, até você também, Valadares. Você toca, a gente tá lá sempre lá no Clube Previdenciário, lá também. Lá o pessoal lá sempre. O mais novo lá tem 50 anos. É verdade. Né? E eles dançam. São 5 horas de shows. 5 horas dançando, né, Adail? Porque na verdade o pessoal da terceira idade, eles vão mesmo para adquirir saúde, né? É verdade. Porque hoje em dia quem dança adquire muita saúde, né? E o coração agradece. Exatamente. Né? Então, inclusive, até tem uma música que eu vou trazer para você tocar aí, para que ficar vamos em casa tocar. Esperando a morte chegar. Isso. Vem dançar. Exato. Entendeu? Ô, Adão Moreira, seus contatos aí para shows, fica à vontade, e para produção. Olha, eu tenho o meu contato para show, que é o 061-8566-4478. Eu vou dar só um para não confundir a cabeça, né? Sim. É 061-8566-4478. Quem quiser ir contratar, a gente está à disposição. Ou se você esquecer o número aí e quiser entrar em contato com nosso amigo Diego Valadares, ele me acha. É verdade. Não, a gente está à disposição. Com certeza. Adão Moreira, sucesso, meu amigo. Mais uma vez o telefone. 061-8566-4478. E essa última música aí, verdade, vamos mandar aí pros amigos, né? Porque Amigos para Sempre, que assim fez uma gravação também. Amigos para Sempre é o que nós iremos. Essa é um sucesso, rapaz, essa música. Minha mãe comprou 2 discos desse aí. Que bolerão gostoso, né, Daí? Bom demais. Aí, contratantes do Brasil inteiro, contrate esse show, leve pra sua cidade. Baile da terceira idade. É com a Adail mesmo, viu? 61-8566-4478. Aí, Amigos para Sempre, na voz de Adail Moreira. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, sucesso. Volte mais vezes aqui, tá? Para cantar para os nossos ouvintes do Brasil inteiro, viu? Eu te agradeço, Valadares, a tanto você como nossos radialistas aí pelo Brasil, né? Obrigado aí, os grandes amigos aí, todas as rádios. Maravilha. Do Brasil inteiro. E essa semana o Mundo Sertanejo está um sucesso, graças a Deus, como sempre. Segunda-feira recebemos Kimberley Pires, hoje, quarta-feira, recebendo Adail Moreira, amanhã, quinta-feira, vamos receber o Adriano Matos, representante da banda Asas do Forró, que faz sucesso no Brasil inteiro. Canta Adail Moreira, Amigos para Sempre, aqui no Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo, sucesso! Tchau, gente! Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Veja através dos olhos meus a emoção que sinto. Vem estar aqui, seguir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei. Vives para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações,